Uma palavra do Senhor para os ministros. O tempo é agora. O dia já chegou. Você está no limite. Agora caminhe. Não olhe para trás. Tenha a dedicação e a consagração necessárias. Caminhe. Caminhe no poder de Deus. Ministre no poder de Deus. E tudo o que eu disse a seu respeito certamente se cumprirá. Nada falhará, pois o Senhor já decretou. O Senhor ordenou assim para estes últimos dias. E porque estamos nos tempos do fim e certas coisas já se cumpriram, outras rapidamente se cumprirão no mundo natural e se cumprirão na sua vida e no seu ministério. Acontecerá enfim, e você se alegrará e se regozijará. Pois o Senhor falou, e nem um demônio, ou até o próprio Satanás, nem a humanidade, certamente serão capazes de parar isso, pois o Senhor está se movendo.